for you, dear God. Keep me safe, safe and sound. Nada mais, nada menos do que Rihanna, é Life Me Up. Rolamos ainda nessa sequência, Blitz Weekend, tivemos também Elton John e Nikita. Rolamos essa aqui, ó, do MC Sapão. Vou desafiar você. Iniciamos o programa de hoje com Steppenwolf. Vai ter que dançar. Come to Wild. Sapão, featuring. A músicas pra Perla. Perla Barbosa curtindo nossa programação. Meu parceiro Vadinho que pediu e curtiu música também. Meu irmãozinho Fruta lá em Lagarto. Arroz e Nascimento curtindo a gente em Campo do Brito. Paulo Silva pediu e curtiu música aqui direto. Do bairro Marianga. Lorena Lisboa curtindo nossa programação. É minha galera ativada. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. E na balada é a rainha da dança. Então pode se preparar. Eu vou pedir pro DJ soltar um som te chamar. É magia de emoção. Ela dança e vai até o chão. É a mistura do eletro e tamborzão. Você diz que é bom. Então vai, então vai. Então desce. Ó, tá se empolgando já na sexta-feira, assim, início do programa. Não pode não, meu velho, é pecado, viu? Aí quando for dormir, faz xixi na cama. 99 FM. Informação. RF5 obriga a União a indenizar a filha de técnica de enfermagem de Sergipe que morreu de Covid-19. O Tribunal Federal da 5ª Região decidiu ontem, quinta-feira, dia 23, que a União deve indenizar uma das filhas da técnica de enfermagem Flávia Almeida Santana Souza, de 46 anos, que faleceu em julho de 2020 na capital sergipana por complicações provocadas pela Covid-19. Segundo a ação, a doença foi contraída durante a atuação profissional no período da pandemia. A técnica trabalhava no Hospital Regional de Itabaiana, Dr. Pedro Garcia Moreno, filho, desde março de 2019. Na época da morte, a filha tinha 15 anos e 2 meses de idade. Segundo um dos advogados da família, Marcelo Passos, outros 3 processos de pedido de indenização foram ajuizados referentes a outra filha menor de idade, um filho maior e o esposo da técnica de enfermagem. A ação buscava receber a compensação financeira estabelecida pela lei de número 4.128/2021. O pedido foi negado em primeira instância sob a alegação de que a lei ainda não foi regulamentada por decreto do Poder Executivo Federal. A decisão unânime em conceder o benefício reforma a sentença da Sexta Vara da Justiça Federal em Sergipe, que havia extinguido o processo sem resolução de mérito. Abre aspas. Não pode o beneficiário ficar tolhido da compensação financeira criada pela lei pelo fato de o Executivo Federal discordar do seu conteúdo, deixando a regulamentada a fim de inviabilizar eventuais pleitos administrativos, argumentou o relator do processo no TRF-5, desembargador federal Sebastião Vasquez. Confirmado, o presidente do Brasil viaja à China no próximo domingo, dia 26. A reportagem da CNN confirmou hoje, sexta-feira, dia 24, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, viajará para a China no próximo domingo, dia 26, apesar do presidente ser diagnosticado com um quadro de pneumonia leve. O médico Roberto Calil, que acompanha a saúde do presidente, afirmou à CNN que o quadro dele é bom. Segundo Calil, o presidente já está medicado e liberado para viajar. Ainda segundo Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, o presidente está no Alvorada após ter realizado exames no Hospital Sírio-Libanês ontem à noite, que identificaram a doença. Por conta disso, a viagem do presidente para a China, que estava prevista para ocorrer no início da tarde de amanhã, sábado, dia 25, ficou para o próximo domingo, dia 26. A agenda do presidente para hoje também foi cancelada. Estava prevista uma reunião com ministros no Palácio do Planalto e uma reunião de emergência com a coordenação política do governo, convocada por Lula, para definir a estratégia de atuação do governo na crise entre as lideranças da Câmara e do Senado sobre o rito de aprovação de medidas provisórias. O presidente deve ficar no Palácio da Alvorada pelo resto do dia. O principal compromisso durante a viagem à China, que é o encontro entre Lula e o presidente chinês Xi Jinping, misericórdia, está marcado para ocorrer apenas na terça-feira, dia 28. Portanto, o adiamento do embarque não deve prejudicar o encontro entre os líderes. Rápida intervenção comercial e a gente volta já dando sequência ao Atração 99. Continua discando 34314299. Continua interagindo conosco pelas plataformas digitais. Lindolar Móveis, Disque Móveis Projetados, 3431-1333. Informa a hora certa. 14h35, Marcílio. Lindolar, realizando sonhos, é fácil de comprar, é fácil de pagar. É a loja do seu coração, tem tudo de bom na Lindolar. Móveis e decorações, eletrodomésticos, tudo em colchões. O melhor preço, o melhor prazo pra pagar. Todo mundo compra lá na Lindolar. Lindolar é a melhor opção. Lindolar, a loja do seu coração. Lindolar. Essa é para você que precisa concluir o ensino fundamental e o ensino médio. O CEPTN Escola e Cursos está com as matrículas abertas. Não perca a oportunidade. Venha para o CEPTN Escola e Cursos e faça o seu EJA com a melhor equipe de professores. Salas amplas, climatizadas e confortáveis. CEPTN Escola e Cursos, educando para toda a vida. Em Itabaiana, na rua Quintino de Lacerda, 531. Telefone 99838-9882. Prepare-se para curtir o show mais amado do Brasil. Prepare-se para curtir o show mais amado do Brasil. Amado Batista. É o show. 20 de maio na Praça de Eventos de Itabaiana. 21 horas. A Musa. Priscila Sena, Berg Rabelo, Escalcinha Preta e ele, Amado Batista. Vendas online de Show Web. Realização Marcha Lenta Produções e GA Produções. Páscoa é um momento muito especial para toda a família. É por isso que Nunes Peixoto tem uma preparação toda especial para essa época do ano. Variedade, qualidade, conforto, comodidade. Isso tudo você conhece, né? Mas sabe qual é a grande novidade? O Nunes Peixoto está parcelando todas as marcas de ovos de Páscoa em até 3 vezes em todos os cartões de crédito. Aproveite para presentear familiares e amigos com as delícias que você só encontra aqui. Páscoa Nunes Peixoto, onde os amigos se encontram. Músicas que marcaram época. Aos domingos, com Robson Amaral. Uma viagem ao túnel do tempo. Princesa FM, a rádio que toca você. Romanel, transforme a sua vida e ganhe dinheiro. Seja uma consultora Romanel. Informa o nosso prefixo. ZYD 794, 99 FM. Ei, você aí, quer mudar de vida? Então venha revender Romanel e transforme seus sonhos em realidade. A hora é agora. Revender as melhores joias folheadas do Brasil é fácil. Você faz o seu horário, ganha um dinheiro extra e tem seu próprio negócio. Afinal, é fácil revender a joia folheada que todo mundo ama, né? Visite uma loja ou ligue 799-9679-0269. De segunda a sexta, aqui na FM Princesa, a partir das 20h, tem o Show do Esporte com Beto Silveira. Informações do mundo esportivo, com destaque para a Associação Olímpica de Itabaiana, sempre com independência e objetividade. O programa que não joga a sujeira para debaixo do tapete. Oferecimento. O restaurante do Bacana, agora também pizzaria. Muito mais conforto para você e sua família. Rua Boanerges Pinheiro, 338, Itabaiana. JSL Folheados de Itabaiana, presente em todo o território brasileiro. De Roraima ao Rio Grande do Sul, do Acre à Paraíba, tem JSL Folheados. Casa São Vicente, há mais de 50 anos, a tradição em material elétrico. Rua 7 de Setembro, no coração comercial de Itabaiana. Itaban e Renoban, pneus Bridgestone e Firestone, do estado de Sergipe. É com a Itaban e Renoban, em Itabaiana, 3431 mil, em Nossa Senhora do Socorro, 3253-1299. Panificação e Mercadinho Gobiraba, Avenida Antônio Cornélio da Fonseca, 609, entrada para o loteamento Santa Mônica, em Itabaiana. Master Corretora de Seguros, em Itabaiana, você conta com toda a assistência de Xisto e Felipe, e em Moita Bonita, a organização é de Fabinho. Digicel, tudo para o seu celular. Assistência técnica, peças de reposição e acessórios. Rua General José Calazans, 483, Itabaiana, Sergipe. 99 FM, a sua rádio. A Casa Barbosa tem a melhor sugestão para você. E no valor exato do seu orçamento. São confecções femininas, masculinas, adulto e infantil. Cama, mesa, banho, móveis e artigos de decoração. Sapatos, chinelos rasteiro, colcha casal francesinha, jogo de cama 3 peças, toalha de banho, camisola e baby doll. Vá correndo a Casa Barbosa. Casa Barbosa, a loja que veste você e o seu lar. A Nova Revista, agora também no rádio. A Nova Revista. Todos os sábados, a partir das 11h. Apresentação, Jaime da Nova Revista. A revista mais completa de Sergipe. Oferecimento. Restaurante Pizzaria Itamares, funcionando todos os dias da semana. Avenida Doutor Luiz Magalhães, em Itabaiana. Acesse nosso Instagram, @Itamares. Plano de Assistência Social Dortas, o melhor plano do estado de Sergipe. Avenida Ivo de Carvalho, 268, Centro, Itabaiana. Nação Motoscap, trabalhamos com peças, acessórios, mecânica em geral, troca de óleo rápida e vidro. Avenida Engenheiro Carlos Reis, 1536, em Itabaiana, Sergipe. Caribe Joias, com grandes novidades para você. Rua Augusto Bainar, 141, Itabaiana, Avenida Doutor Carlos Pinto, em Aracaju. Telefone 3211-3417. A Nova Revista. A revista mais completa de Sergipe. Princesa FM. Todos os sábados, das 18 às 20 horas, aqui na 99 FM. Programa Uma Nova Vida. Contigo da Cajariba. Oferecimento. Supermercado Irmãos Peixoto, onde melhor atende, mais barato vende. Na Avenida Otoniel Dória, na Feira das Panelas. Na organização de Daniel Peixoto e família. AM Contabilidade, no calçadão da Doutor Ayrton Teles. Na organização de Marcos. Peixotos, Livraria e Papelaria, Avenida Otoniel Dória 352. Que Preço Atacado e Distribuidor, entregando em todo o estado de Sergipe. Organização de Josivaldo e Tapioca. Supermercados Nunes Peixoto, onde os amigos se encontram. Lojas em Itabaiana e Nossa Senhora da Glória. Motociclo Ideal, revendedor da Veloz, na organização de Antônio Melo. 99,3 MHz. Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. 99 FM. Atração 99. Tá beleza! 14 horas 44 minutinhos, 14h44, de volta com você no canal 99.3, dando sequência a uma atração. Eu e vocês juntinhos, até as 17 horas, curtindo tudo isso e muito mais! Ah, bem que o Thiago botou aqui, ó. Já pensou uma hora dessa já empolgado? Ei, velho, você tá em domicílio ainda trabalhando aí, ó. Diga aos meninos que vão ter que pagar um banquete pra gente, viu? Por essa jabá, viu? Ó, diz aí de 15 dias pra galera aí, pra equipe e pra mim que tô fazendo a divulgação aqui. Olha, nessa onda, nesse clima que nós estamos aí, viu? Firmes e fortes. E sem tempo a perder, ouvindo aqui e atendendo, mandar um abraço pro Marcílio, que tá curtindo nossa programação. Daqui a pouco eu vou tocar a música pra ele aí, o áudio do meu parceiro Marcílio. Boa tarde, meu amigão, como é que você está? Eu estou aqui no Kiara, eu com o Padrinho, o Ezinho e o Masca. Estamos aqui fazendo um serviço aqui, curtindo sua programação. Passou a música aí pra nós aí, por favor, meu patrão. Valeu, Marcílio, daqui a pouco a gente rola aí. Cuidado com máscara, viu? Paulo também tá curtindo a gente, fez um pedido. Fala aí, Paulo. Eita, peraí. Aí eu estamos lá de fraquete, porque tem que ser assim, Alexandre. Boa tarde, meu amigo Alexandre Rezende. Boa tarde, mas boa tarde mesmo. Alexandre Rezende, toca aí uma música de Scorpions aí, pra oferecer ao meu filho Vinícius Pintor, a você e todos os ouvintes da programação. Falou, moral. Valeu, valeu, Paulo. Seu pedido, Scorpions, e a gente detona. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? 'Cause you can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your dreams? amigo Alexandre Rezende, boa tarde, Gênesis falando. Eu queria que você tocasse aí um sucesso de Guns N' Roses. Qualquer um aí, fica a seu critério. Tá eu e nosso amigo Vance na escuta. Um bom final de semana pra nós todos. Deus no comando sempre é nós, meu amigo. Tchau, tchau. As melhores músicas na melhor sintonia. 99.3. More moments to share with you. This half-hour, Lisa Stansfield on the way. The Chaka Khan. Right now, Julian Lennon with This Is My Day. I tried so hard. Atração 99. Nada mais, nada menos do que Linkin Park, Guns N' Roses, Scorpions e Julian Lennon. Rapaz, que sequência foi essa, hein? Misericórdia. Ó, músicas pra Ana Amélia, curtindo nossa programação. Marcílio e toda a galera trabalhando ligadinho conosco. Pro meu parceiro José Góes, conterrâneo lá em Belém, no Pará, curtindo a gente. Tiago Pinturas, Tiago, meu velho. Vou lhe dar um morro da desgraça na hora que ele veio. Ele botou uma arma de comida aqui, misericórdia do céu. Ah, Paulo Santos, que pediu música, ofereceu para o filho. Vinícius, rolamos músicas também para Janaína Santos, para o Gênison, meu parceiro Gênison. Ele pediu Guns N' Roses e ofereceu para toda a galera. Músicas também para o Edinaldo e para a Maria. A galera ligada conosco lá na casa de material de construção São Paulo, em Frei Paulo. Todo mundo ligado, linkado, plugado, misturado comigo. Ó, mandar um abraço aqui, daqui a pouco eu vou tocar música para eles. Mas por enquanto fica no abraço. Mandar um abraço aqui pro meu retratista Laércio e pra Dona Mércia. Porque se não falar em Dona Mércia, eu já fiquei sabendo que Laércio dorme no banheiro. Não tem pra onde correr, não, viu? Ei, o que foi? Deu câimbra? Venha pra cá, homem. 99 FM. Informação. Dois homens morrem em operação e outro é preso em um condomínio na capital sergipana. Dois homens morreram em confronto e outro foi preso em flagrante após uma operação policial em um condomínio do bairro Inácio Barbosa, zona sul da capital sergipana, na manhã de hoje. A ação foi realizada pelo Departamento de Narcóticos com o apoio da Divisão de Inteligência, DIPOL, e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais do CORE, após identificarem que dois integrantes de um grupo criminoso da Bahia estavam residindo em Sergipe. É, o bicho pegou, meu velho. A dupla, que já havia sendo monitorada, entrou em confronto com a polícia durante a abordagem. Eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e acabaram vindo a óbito. De acordo com informações policiais, um terceiro indivíduo foi preso em flagrante no local, portando uma pistola e grande quantidade de entorpecentes. Segundo o delegado Rafael Kaufer, os integrantes do grupo criminoso são baianos naturais de Simões Filho, cidade da região metropolitana de Salvador. Abre aspas. Eles já foram presos na Bahia e já foram presos aqui em Sergipe em outras oportunidades. Na operação foram apreendidas 3 armas de fogo, sendo 2 pistolas e uma de calibre 9mm, outra 380, um revólver calibre 38. Além dos armamentos, as equipes apreenderam uma vasta quantidade de drogas envolvendo substâncias como êxtase, cocaína, crack e maconha. Defesa do ex-presidente da República Brasileira devolve joias entregues por sauditas. A assessoria do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro confirmou à CNN que ele devolveu hoje o segundo estojo de joias sauditas avaliado em R$500 mil. Ele foi entregue para uma agência da Caixa Econômica Federal em Brasília. A defesa também afirmou que entregará as armas que foram presenteadas ao ex-presidente pelos Emirados Árabes Unidos. A devolução deverá ocorrer às 13 horas, na sede da Polícia Federal, de acordo com a orientação do Tribunal de Contas da União, o TCU. As informações foram confirmadas pela defesa de Bolsonaro, que incluiu o advogado Paulo Cunha Bueno, o advogado Daniel Terzer e o ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicações, de Comunicação Social, Fábio Vangegarde. Misericórdia. Venha pra cá, meu velho. Rápida intervenção comercial e a gente volta já, dando sequência ao Atração 99. Romanel, transforme sua vida e ganhe dinheiro. Seja uma consultora Romanel. Informa o nosso prefixo. ZYD 794 99 FM.

Você acorda todos os sábados às 4 da manhã? Ligue o rádio na FM Princesa e ouça o Amanhecer 99 com Marcelo Rabelo. Eu te espero na Princesa, das 4 às 7 da manhã, no oferecimento. E o Eco Tire Pneus Remolde do Aro 13 ao 17, BR-235, povoado Ponto Chique, Areia Branca. Centro de Serviços Chagas, tudo para o seu caminhão. Na Avenida Manuel Antônio dos Santos, 1252, Itabaiana. E Zezelo Fertilizantes, lado a lado com o Homem do Campo, no povoado Serra Comprida, em Areia Branca. Amanheça na Princesa. 99M, a sua rádio. A Casa Barbosa tem a melhor sugestão para você. E no valor exato do seu orçamento. São confecções femininas, masculinas, adulto e infantil. Cama, mesa, banho, móveis e artigos de decoração. Sapatos, chinelos rasteiro, colcha casal francesinha, jogo de cama três peças, toalha de banho, camisola e baby doll. Vá correndo à Casa Barbosa. Casa Barbosa, a loja que veste você e o seu lar. Todos os sábados, a partir das 20 horas, arquivo musical, sucessos de todos os tempos. E aos domingos, a partir do meio-dia, show brega, o melhor da música brega. Apresentação, Aminta Silva. Oferecimento. Índio do Gesso, a sua melhor opção em forros de gesso. Avenida Zefinha de Catuíno, 3259, próximo ao Repelé. Filial, Rua Antônio José da Costa, 1563, próximo a Avelar. Balneário Santa Mônica, um ambiente aconchegante para você relaxar no final de semana. Aberto diariamente, das 8 da manhã até as 20 horas. Agora sob nova direção de Bia e Carminha. Mercado Santo Antônio, tudo que a dona de casa precisa. E ainda você paga suas contas e boletos. Rua Coronel Sebrão, 916, de frente ao Ginásio de Esportes Chico Cantagalo, em Itabaiana. 99M, a sua rádio. Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. 99FM, Tração 99. Atenção, atenção, Tração 99 de volta, 15 horas, 13 minutinhos. Tiago, fique quieto, você tá com a macaca solta hoje. De volta com você, 15 e 13. É a onda legal, gostosa do Atração 99 na programação vespertina da FM Princesa. Abraçando a todos vocês, curtindo nossa programação em qualquer parte do território itabaianense, sergipano, brasileiro, internacional e intergaláctico. Vem pra cá, participa, 3431-4299. Também você pode interagir pelo WhatsApp com o número 999-23-9198. E pelo Instagram, Alexandre _ Resende FM, chama! Até 17, a culpa é sua sim, a culpa é sua sim, não adianta não. Me diga aí o nome da sua equipe que tá com você aí, porque aquele prato de comida não foi só pra você. Olha, é um monstro. Um pedacinho de frango, uma carnezinha do sol, linguiça, linguiça não, calabresa. Ninguém fala linguiça mais não, deu fome. Ó, dando um toque legal pra você. O programa tem um oferecimento especial do supermercado Lula Peixoto, onde os amigos se encontram. Também no oferecimento do CPTN Escola e Cursos Educando para Toda a Vida. E do Marcha Lenta Produções e GA Produções, que trazem no dia 20 de maio aqui para Itabaiana, Priscila Senna, Berg, Rabelo, ex-calcinha preta. E claro, óbvio, o Amado Batista. E ele mandou um áudio, que foi, Diago? Em nome de Jesus, diga. Aqui, no restaurante. Aí, compre aí, repita aí, vá. Com a sua cara bandida, vá. Aqui, no curso do restaurante, pra ninguém falar que eu tô fazendo jabá, né? Tá eu e o ator aqui. O ator? Quem que abriu um carro, ator? Mande o nome de registro do ator. Vou tocar pra ele, Luca, tô nem aí. So many lights to go.